Palavras de Esperança, um novo espaço de comentário litúrgico na Rádio Boa Nova. Olá, muito bom dia. Damos início na Rádio Boa Nova a mais uma emissão do programa Palavras de Esperança, hoje com a participação do seu padre António Loureiro, pároco de Oliveira do Hospital. Vamos daqui a pouco olhar para a liturgia do próximo domingo, o décimo domingo do tempo comum. Seu padre António, seja bem-vindo a mais uma emissão do nosso programa das Palavras de Esperança, que convém também referirmos que está a ser gravado, portanto, na quarta-feira, dia 7 de junho. Senhor Padre, temos aqui algumas considerações também a fazer, nomeadamente a primeira comunhão que acontece no dia do Corpo de Deus. Exatamente. Enquanto escutamos o programa, foi ontem, no momento da gravação é amanhã. Exatamente. Mas, de todas as maneiras, dizer que a primeira comunhão é sempre um fenómeno especial e este ano também muito especial. Estamos aqui com algumas reservas por causa do tempo. Hoje está bom tempo, amanhã, dia de Corpo de Deus, esperemos que também esteja. Mas eu gostaria de referir que é um momento muito especial. Em todas as paróquias temos a procissão do Corpo de Deus, que durante algum tempo foi difícil fazer, mas agora estamos a retomar também todas estas tradições, todos estes gestos que são muito importantes na nossa fé. E depois também, muitas das nossas paróquias, iremos ter a primeira comunhão. E, concretamente, em Oliveira do Hospital, com um encanto muito particular. Teremos 34 crianças que fazem a primeira comunhão, mas também 7 crianças que vão receber o sacramento do batismo, das quais 6 vão fazer a primeira comunhão. Por isso... Isso é uma situação que começa a verificar-se também, não é? Sim, porque se as crianças são tardiamente batizadas, como é que olha também para essa situação? Isto é um sinal dos tempos, não é? Tradicionalmente a criança era batizada quando pequena. Numa sociedade como a de hoje, em que parece que a fé já não tem a mesma urgência interior por parte das famílias, mas felizmente, quando chega o tempo da catequese, muitas crianças acabam por frequentar a catequese. E depois, para fazer a comunhão, necessitam do sacramento do batismo, e então são batizadas antes do sacramento do batismo, antes da comunhão. Neste caso, será no próprio dia, porque também tendo os pais... que tem que fazer uma festa para a primeira comunhão e depois outra festa para o batismo, as coisas também não estão assim tão fáceis. Exatamente. Então menos dispendioso. Exatamente, assim, primeiro também facilita. Exatamente, primeiro situação. O sacramento do batismo e depois a primeira comunhão já com os outros, porque também já são crianças batizadas. Exatamente. Mas neste caso aqui, particularmente em Oliveira do Hospital, dizer isso, não é? Temos muitas crianças que iam ser batizadas, já esteve a organizar, espero que tenha tudo corrido muito bem, porque tentámos organizar as coisas bem, mas dizer que a nossa igreja é minúscula. Para quem participou nesta celebração, a igreja é absolutamente minúscula para a dimensão da comunidade. Se está a chover, então é terrível, porque as pessoas nem podem estar à vontade cá fora. Por isso a urgência do espaço novo, realmente, para aqui a comunidade de Oliveira do Hospital e para o Conselho, é urgentíssimo termos um novo espaço onde todos possamos estar tranquilamente, com gosto, com espaço, com um mínimo de comodidade, para fazer celebrações dignas. Porque isso também leva a que a fé seja mais apetecida. Estar numa igreja que leva 150 pessoas ou 200 pessoas apertadas, mas que estão 300 ou 400, quer dizer, é absolutamente incompreensível. Quer dizer, Seu padre, já que fala nisso, em que ponto é que estamos relativamente então à construção da nova igreja? Pois, estamos quase que a retomar os inícios. Não, estamos a retomar os princípios. Portanto, já o seu arquiteto já está a tentar remodelar o espaço, portanto, a pensar. Havia um projeto de igreja para o espaço anterior, vamos aproveitar esse projeto de igreja, portanto o arquiteto está a repensar esse projeto para a nova dimensão, para, portanto, o novo espaço, então esperemos que... Que é onde o novo espaço? Portanto, é no espaço São João Paulo II, onde está a estátua de São João Paulo II, portanto, mesmo aqui, ao lado da Rádio Boa Nova, que é o recinto de São João Paulo II, pois aí iremos ter, então, o centro pastoral e o nova igreja, se, efetivamente, iremos ter, essa é a vontade. A dizer é que também os custos estão muito aumentados. Mas a questão é que é urgente e teríamos que empenhar-nos todos um bocadinho. Os cristãos e acho que até a comunidade civil se pode empenhar, porque o projeto da igreja, além de ser um espaço de reunião amplo, portanto está prevista para 500 pessoas sentadas, portanto é um espaço amplo, dará também espaços exteriores como centro pastoral, também abertos a atividades da comunidade, e o próprio espaço da igreja estará aberto a realizações culturais, recreativas não diga, mas culturais e musicais, sim, portanto é um espaço amplo, que poderá ser utilizado também em eventos de reunião, mas que não tem que ser especificamente celebrações, pode ser uma coisa mais ampla, e o conceito de igreja é para permitir que se possam fazer congressos, possam fazer outras atividades, num espaço amplo, com qualidade, e então esse é que é o nosso desejo. Portanto, penso que até para a sociedade civil acaba por ser interessante. Portanto, o projeto está a ser revisto nesta altura, sim, está não a ser readaptado. A ideia original será a mesma que estava, mas está a ser repensado para um espaço que agora é diferente, já não é um espaço pequeno, naquele caso anterior era um espaço muito pequeno, praticamente todo ocupado, mas aí nasceu um projeto de igreja muito interessante. A vocação que temos é Nossa Senhora do Sim. Também penso que é um desafio, não é? Um desafio. Exatamente. É uma vocação bonita e que nos ajuda bastante a crescer na fé. Agora, Sr. Padre, mas para quando é que perspectivam o início do arranque dos trabalhos? Têm alguma agenda definida para agilizar toda esta construção? A questão principal são recursos, são não é? Recursos. Recursos, portanto, não temos recursos. Mas há alguma espécie de candidatura que seja possível? Também não está fácil, não está fácil, porque o Estado não terá dificuldade em apoiar a construção de uma igreja. Portanto, temos que ver, temos aqui que ver. Qual é que é o custo estimado? Sem saber muito, mas diria que entre 4 e 6 milhões. Muito dinheiro, portanto, não é? Muito dinheiro. Portanto, aí também é importante o apoio da comunidade, Que ainda pessoas, que seja um valor muito, muito é elevado. Muito dinheiro, mas temos que nos envolver de algum modo. Esperemos também ter algum apoio, mas se tínhamos um lar que estava para ser construído por um valor de 2 milhões, agora são 4 milhões... Se tínhamos pensado 2 milhões ou 2 milhões, mas agora será o dobro, não é? Claro. Ou mais, a gente não sabe, que isto cada dia parece que está pior. Mas o problema não é o custo, a gente assusta o custo, claro que assusta. Não vamos estar aqui a fazer habilidades, nem começar uma coisa e ficar a meio. Mas sabemos que o tempo é difícil e que os custos são altos. Mas se é urgente, se é um bem, devemos conseguir realizar esse bem. Agora, é preciso é que sintamos, que a comunidade sinta, que a comunidade queira e que a comunidade apoie. Porque se a comunidade não apoia, não faremos nada. Não são duas pessoas iluminadas que vão fazer uma coisa dessa dimensão se a comunidade não quer. Agora, a comunidade tem que sentir, é que efetivamente, pelo menos essa experiência que eu tenho, é que a igreja, a nossa igreja, era a igreja do Albergue do Hospital, quando o Albergue do Hospital era a zona histórica. Tinha aquela igreja. Hoje, a cidade do Albergue do Hospital cresceu, ampliou muito, a expectativa é que também cresça mais. A expectativa é que algum dia tenhamos aqui o IC que nos permita um acesso mais fácil e que seja também um fator de desenvolvimento e industrialização e de habitação. Portanto, depois que as pessoas, que a cidade venha a aumentar. Uhum. Mas pode dar-se o caso de a própria igreja ter que suportar totalmente este valor? De suportar totalmente este valor? Não percebi. De suportar este investimento? Suportar quem? A igreja. Claro, mas é isso. Totalmente, eu espero, pelo menos para o centro pastoral, que já não é propriamente um edifício de igreja, é um edifício social, uhum, que haja algum apoio. Mas na parte da construção da igreja em si, penso que será muito difícil. Ainda vamos ver. A gente, não é? Pode ser que apareça. Estudar todas as possibilidades. E pode ser que apareça algum projeto onde isso possa enquadrar de alguma maneira, uhum, não sei. Para já neste momento não há. Mas isso não quer dizer que não vamos adiantando as coisas. Agora, o principal, ter consciência que é importante. Pensarmos que é uma coisa, que é um bem para a cidade. Se entendermos isso, nós obra e há de haver solução. Claro. E Deus nos há de ajudar a ter uma solução mas boa. Mas isso impede para já de poderem antecipar ou ventilar algum tipo de data para que sim, esta já, não, igreja esteja. Primeiro teremos que refazer o projeto. Eu penso que talvez 3, 4 meses poderemos ter a ideia de novo feita e depois a ver se temos estômago ou não para a obra, não é? Ou se temos mãos para dizer, olha, vamos avançar com isto porque vale a pena. A minha ideia é que é um elemento constitutivo, é um elemento bom para a cidade, para a comunidade cristã, com certeza, e depois para a cidade, porque será um espaço amplo que estará também à disponibilidade da comunidade, e depois para o concelho, concretamente a nível de encontros religiosos ou coisas a nível concelho que se possa fazer. Será um espaço nobre, não é? São exatamente. Para a realização. E com certeza que o edifício, se for, a gente pode fazer a coisa o mais barata possível. Ou pode fazer uma coisa boa, mas uma coisa boa fica mais cara. Se temos perspectiva de futuro e um horizonte grande, com certeza que seria melhor fazer uma coisa boa que fique e que seja útil. quando a gente olha para o mosteiro dos Jerónimos, com certeza podiam ter feito uma coisa pequenina, mas fizeram uma coisa gigante e está ali. Estou agora só por dizer que está ali ao pé da casa, claro, do Presidente da República. Claro. Mas aqui não é uma coisa assim desse estilo, com certeza. Claro, claro. Mas cada coisa à sua escala. Exatamente. Mas pensar que se temos um espaço aberto, sem colunas no meio, para 500 pessoas, já é algo significativo. Muito e depois bem. Se há um centro pastoral equivalente, com salas de reuniões, espaço de reunião, já não digo para 500, mas para 300 pessoas ao mesmo tempo, também já é significativo. Mas inclusive para casamentos, para atividades, para congressos, é um espaço absolutamente nobre que se poderá utilizar. E com certeza que se fizermos a igreja, será a ideia que está, pelo menos, a minha ideia, é que há de vir aqui autocarros visitar a nossa igreja, porque é muito simbólica, muito bonita, o projeto, que tem conteúdo que faz refletir, e ao mesmo tempo é um espaço amplo que se pode utilizar de modo multifacetado. Muito bem. Esse, para já, pelo menos, é o nosso horizonte. Vamos então todos acreditar e unir esforços para que seja uma realidade. Sr. Padre, destacamos também a visita do Papa. Exatamente, acabou de ser divulgado o programa da visita do Papa, que a mim penso que é de satisfação para todos. Recentemente até suponho que era o Presidente da República que dizia que é a vez em que o Papa vai estar mais dias. Exatamente. Também é entendível, porque já não tem tanta agilidade para estar tanto tempo, andar tão rápido nas Sim. coisas, tem que estar com calma e descansar, porque a idade já é muita. Mas penso que será um momento muito bom, muito especial, muito, muito importante. O Papa que também quer visitar a Fátima, que é a Fátima, e a Fátima, talvez de um modo mais simples, mais, não será propriamente uma peregrinação, mas é um momento devocional do Papa, digamos assim, em que ele quer também estar ante Maria, Nossa Senhora de Fátima, e com certeza também pedir pela paz no mundo, isto tão difícil que está. A mensagem de Fátima, que falava da Rússia, que espalharia os seus maus pelo mundo e haveria guerras, e ora estão a acontecer pior que nunca, não é? Uma coisa estranha. Mas há ali qualquer coisa especial na mensagem de Fátima e continua absolutamente atual. Então o Papa quis manifestar esse gosto, mas também há outra notícia que me pareceu no programa do Papa interessante, uhum. que é uma visita que vai fazer a Cascais ou por aí, onde há as escolas ocorrentes, que é uma organização que o próprio Papa deu iniciativa quando estava na Argentina, que neste momento há em muitos países, 190 países em todo o mundo, e que é, pretende ser uma escola de inclusão com recurso ao desporto e à arte. Ou seja, é criar desenvolver um sistema que possa ser acolher também as pessoas mais desfavorecidas ou com mais carências. Portanto, um sistema mais inclusivo. Mais inclusivo, sim, e ter uma escola alternativa, mas positiva, que envolva a comunidade e que ofereça a possibilidade de um percurso académico e formativo e intelectual, mesmo para as pessoas mais carenciadas e que se calhar não têm até a capacidade de fazer tudo como os outros. Uhum. Então, por isso, uma escola de inclusão está em Portugal. Já veio para Portugal na altura do Covid-19. Pronto, e agora o Papa também achei piada, né? Portanto, é uma coisa que já começou, que ele, quando era bispo, teve na iniciativa desta escola e agora quer visitar algo que veio já da sua iniciativa, do seu trabalho pastoral quando era bispo na Argentina. Portanto, penso também é interessante este momento do Papa, e depois ele terá um momento mais alto. Mais alto será, efetivamente, a Jornada Mundial da Juventude, a Eucaristia Final, a Vigília, e depois terá também algumas atividades com alguns grupos, com os seminaristas, com os padres, com os bispos, com as entidades oficiais. Com certeza que não um horário muito sobrecarregado, mas ainda assim com o seu peso. Parece que eram 8 discursos, 2 homilias e mais algumas visitas. Pronto, ainda tem alguma coisa assim de importante e socialmente importante. Pronto, agora esperemos é que a operação, e esse era o ponto está a seguir. Está a correr hoje, não é? Exatamente. No dia em que gravamos neste momento, programa, não é? Vai fazer uma operação à parte do intestino, que já tinha feito, portanto é uma reincidência, uhum. que também era previsível, mas também é algo séria, porque implica anestesia geral. Só esperamos que o Papa corra bem e recupere prontamente para poder estar no meio de nós. Todos estamos a rezar, não é? Para que tudo corra bem com o Santo Papa. Sr. Padre, vamos então agora olhar para a liturgia do próximo domingo. Temos então o 10º domingo do tempo comum. Exatamente, já depois do tempo de Páscoa retomou-se o tempo comum. Depois, no domingo passado, foi o domingo da Santíssima Trindade, uhum. também um domingo muito importante, Deus uno e trino, Deus que é amor, que é relação interna, não é um Deus único, estático, mas é um Deus entre as pessoas, em contínua relação de dar e receber. E isso é o amor. O amor é dar e receber, é oferecer-me e acolher. E Deus é assim, internamente. E por isso nós somos chamados a viver ao estilo da Santíssima Trindade, ao estilo do amor. O amor consiste em dar e em receber, em oferecer-se. Pronto, então agora continua o tempo comum. Muito bem, temos então a primeira leitura, não é? Do profeta Oseias, que nos transmite esta mensagem de que vale mais a misericórdia do que o sacrifício. Exatamente, portanto isto era um tempo. O profeta Oseias é assim um bocadinho um profeta depois do exílio, mas também preocupado com a justiça social, os equilíbrios sociais, preocupado com um povo que nem sempre era fiel à aliança, que preferia fazer o seu próprio caminho esquecendo-se de Deus e o que Deus tinha dito, a lei de Deus, digamos assim, não só a lei litúrgica das coisas que devem, mas também a lei do amor ao irmão, da consideração, a certeza que Deus nos ama sempre. Então, Oseias via que as pessoas iam ao templo ou faziam um sacrifício, faziam sacrifício, no fundo era oferecer um animal a Deus, que era um modo de culto, oferecer algo a Deus, e depois já podia fazer o que quisessem. Era tudo. E injusto nas relações uns com os outros. Então vem-nos dizer, olha, espera lá, para Deus vale mais a misericórdia do que o sacrifício. Quer dizer, eu ofereço um sacrifício a Deus, mas depois não tenho uma para o irmão. Claro. E às vezes diz, não, olha que não é assim. Isto é o caminho errado. E estranhamente, nós estamos no mesmo vício. Ah, eu vou a Fátima a pé. E esforço-me. É um sacrifício. Sim, valente. E quantos não fazem, de facto, isso, não é? Valente. Fazem esse sacrifício, mas depois durante o ano não têm qualquer prática. Nem têm amor ao irmão. Portanto, quer dizer, eu faço um sacrifício, mas depois esqueço-me da misericórdia. Esqueço-me de amar o próximo. Esqueço-me de perdoar. Esqueço-me de ser solidário. Mas fiz um sacrifício para Deus, está tudo bem. Ora, Oseias vem justamente dizer que não é assim. Uhum. Para Deus, diz, porque eu quero a misericórdia e não os sacrifícios. O conhecimento de Deus mais que holocaustos. Holocausto é justamente um animal que se queimava, se oferecia a Deus, para que o cheiro que subia ao céu aplacasse a ira divina, como se fosse assim. Olha, no fundo é, isto é o que eu tenho. Ofereço a Deus o que eu produzi, o fruto do meu trabalho, para que Deus agora me seja benévolo. E mas Deus não está à espera disso, não é? Mas o problema é que eu penso que fazendo isso, já fiz tudo. E depois, com o meu vizinho, trato mal, na minha família é o caos, nos meus negócios sou um aldrabão, tudo funciona mal, e Deus está bem comigo porque eu já fiz o meu sacrifício. Então está a dizer, não. Eu quero é misericórdia, ou seja, eu quero é que a relação entre as pessoas seja justa. Uhum. Para que é que me estás a chamar senhor, senhor, e não faz o que eu mando? Ora, já a Oseias falava claramente desta dificuldade que continua a ser absolutamente atual. Eu sou capaz. Há pessoas que vão a Fátima, fazem esse sacrifício, ou até vão rezar o terço, mas depois maltratam os outros. De quê que serve? Não é isso que eu quero. Eu não quero sacrifício, quero misericórdia. Ou seja, quero amor de uns com os outros. Quero que tu sintas a dor pelo irmão que sofre. Isso é que é o culto verdadeiro. Portanto, penso que é uma coisa, algo muito interessante. E sempre atual, o seu passo. E sempre atual, que é ainda que seja já do Antigo Testamento. Que é de facto o que estas leituras nos transmitam já, sempre, é que são sempre transversais às gerações, aos séculos. Dizem muitas vezes que é muito difícil o Antigo Testamento, que é muito... Não, o Antigo Testamento é verdade, é difícil, mas de vez em quando tem sim umas coisas destas que são exatamente comunicação reta, autêntica do que é Deus. Depois tem muitas coisas que são mais a visão humana, mas aqui há momentos em que é Deus que está a dizer... Eu quero misericórdia e não sacrifícios. Eu quero é que ames o irmão e o louvar a Deus e o fazer o sacrifício é para que tenhas força para amar o irmão. Não é para ser que já fizeste tudo e agora a vida, Deus não tem nada a ver com a vida. Não. Deus tem a ver com a vida toda. E o amor ao próximo é o objetivo. É o essencial. Exatamente. É o essencial. Senhor Padre, na segunda leitura temos a carta aos Romanos com esta mensagem de que fé é esperar contra toda a esperança. Exatamente, é muito interessante. Mesmo. E põe-nos o exemplo de Abraão. Começa assim a leitura. Esperando contra toda a esperança, Abraão acreditou, tornando-se pai de muitos povos, como tinha sido dito. Assim será a tua descendência. E o que é que aconteceu com Abraão? Que Abraão era avançado em idade. Sara avançado em idade. Quando já se julgava que já não tinha, acontecia. Não é? Tinha possibilidade de ter filhos. E Deus disse-lhe: sai, olha para as estrelas do céu. Assim será a tua descendência. E Abraão acreditou. Se Deus disse, eu acredito. E depois foi verificando que não tinha filhos. E depois a Sara também não tinham filhos, passava o tempo. E depois a Sara disse: olha, tenho um filho da serva, que seja o meu filho, já que eu não posso ter filhos. E teve um filho da escrava. E ela sem conseguir ter filhos. E ela sem conseguir ter filhos. E esse filho chamou-se Ismael. Mas depois Deus disse: não, eu não te disse que ias ter a tua descendência associada à escrava. É tua da tua esposa. E Abraão acreditou. E depois a sua esposa Sara teve um filho a quem chamou Isaac. Na velhice. E depois, quando o miúdo tinha 12 anos, Deus disse a Abraão: vai ao monte e leva o filho. E leva a lenha. Para me ofereceres um sacrifício. Que estávamos a falar há bocado. Uhum. E quando ia ao caminho, diz-lhe o filho: ó pai, levamos a lenha, mas não temos o cordeiro para o sacrifício. Que era, portanto, o sacrifício era fazer um altar, pôr lá, matar um animal e queimá-lo para Deus. Era, uhum, o sacrifício, era o modo que eles tinham de fazer o sacrifício. E Abraão diz: não te preocupes, Deus proverá. E chegou ao monte, fez o altar, colocou a lenha, porque Deus tinha pedido a Abraão: Abraão, oferece-me o teu filho em sacrifício. E Abraão aquilo rompeu-lhe as entranhas. Se Deus disse, assim farei. O que é que Abraão faz? Coloca o filho sobre a lenha, pega numa faca, para sacrificar o filho. E quando ia sacrificar o filho, Deus diz: ei, Abraão, espera aí, já vi que tens fé. Olha, ao teu lado tens aí um cordeiro. Coloca o cordeiro e poupa o teu filho. E eles assim fizeram. E ele ofereceu em sacrifício o cordeiro que apareceu ali. Isto é uma lição muito profunda. Muito profunda. Esperou mesmo. Contra toda a esperança. Esperou em quê? Confiou na palavra de Deus. E não temeu que Deus se enganasse, nem que o enganasse. Contra toda a esperança. Aquilo era ultrapassar os limites. Este foi Abraão. A fé de Abraão. Por isso é que nós dizemos Abraão, pai da fé. Acreditou até ao fim. E então é o modelo. E Abraão, é a primeira pessoa que conhece a Deus no Antigo Testamento. 18 séculos antes de Cristo. E é o nosso pai na fé. A fé, isto é fé. Até ao fim. E pronto. E então depois, curiosamente, temos aqui dois povos. Dois povos. Os ismaelitas, que são atualmente, cujos descendentes são os árabes. Os árabes também acreditam em Abraão como pai, através de Ismael. Uhum. E depois temos os israelitas e os cristãos, descendentes de Abraão, da fé de Abraão, através de Isaac. E estes dois primos, digamos assim, ou meios irmãos, não se entendem. Há morte um contra o outro. Como é possível? Portanto, há a ver o que é raízes bíblicas. E depois ainda outra coisa, já estamos a falar nisto. Onde é que era o sacrifício de Abraão? Onde ele foi para sacrificar o filho e depois sacrificou o animal. É em Jerusalém, no Monte Moriá. Numa pedra, que é a pedra mais sagrada de Israel e do Templo de Israel, que era o Santo dos Santos, onde apenas o sumo sacerdote podia entrar uma vez por ano e pronunciar o nome de Yahvé, o nome de Deus. Mas que depois esse templo foi destruído quando veio os romanos. E quando depois começaram os muçulmanos, foi invadida pelos muçulmanos, ocupada, e nessa pedra está a mesquita que está no Templo de Jerusalém. Portanto, a mesquita, que é das mais importantes, o local mais sagrado que está em Israel, quando há todos estes problemas que há com os árabes, por causa da mesquita do Templo, que está em cima da pedra de Abraão. Então, isto aqui é, para quem é muito religioso, isto aqui é uma confusão. Portanto, os muçulmanos dizem que aquilo é a pedra sagrada deles. Uhum. Depois dizem que Abraão subiu ao céu dessa pedra. E para os israelitas, é o primeiro altar que houve. Exato. Onde Abraão sacrificou o seu filho. E que depois de muitos séculos se veio a tornar a cidade de David e de onde se construiu o templo de Yahvé, o templo do Senhor. Portanto, quando Jesus viveu, em cima dessa pedra estava o Santo dos Santos. E Jesus não podia entrar aí. Jesus foi ao templo e ficou na esplanada do templo. Mas era aí onde estava essa pedra, o local mais sagrado. Portanto, está bem que aqui a história religiosa é assim. É verdade. Muito complicada. Seu Padre, vamos então avançar e ficamos também, dedicamos-nos agora ao Evangelho segundo São Mateus. Jesus diz a Mateus, segue-me, e ele levantou-se e seguiu Jesus. É um espetáculo. Então isto é uma coisa realmente estranha. Diz que Jesus ia a passar, viu um homem sentado no posto de cobrança de impostos, porque para mais, Mateus era um colaboracionista com romanos, cobrava impostos para os romanos, e Jesus passou e disse, o que é que estás aí a fazer cobrar impostos aos outros? E disse-lhe estas palavras, segue-me. Ele levantou-se e seguiu Jesus. Portanto, Jesus não escolheu só os bons e os puros. Escolhe quem quer. Também o pecador. Depois estavam todos indignados. E escolheu um pecador. Foi à casa dele, come com um pecador. Toda a gente abusava de Jesus. E então Jesus repetiu as palavras do Antigo Testamento. Deus não quer sacrifícios. Deus prefere a misericórdia ao sacrifício. Para dizer, olha, quero a misericórdia e amor também ao pecador. Para que se arrependa, se converta e se arrependa e se torne discípulo. Portanto, Mateus, há uma coisa que até diz aqui à nossa Liliana. Exatamente, não é? O meu filho Mateus. Mais velho é Mateus. Exatamente. Portanto, quem é Mateus? Alguém que Jesus escolheu, chamou e que, segundo o Evangelho, levantou-se e seguiu Jesus. Nem hesitou. Alguém a quem Jesus transformou a vida. Nem sei se talvez já tivesse ouvido falar dele, eu não sei. A verdade é que estava ali, maltratado por todos, colaboracionista, a ganhar a vida à custa do suor dos outros, e de repente, dentro da mão, lhes digo, o que é que eu estou a fazer com estas coisas todas? A minha vida está a ser inútil. E foi Padre, com Jesus. Isto é a prova de que qualquer um poderá estar a tempo, não é? De seguir Ora bem, Jesus. Claro. É, o seguir Jesus é para todos, não é para os santos. É para quem ele chama. E Jesus chama a todos. Depois a uns de uma maneira, a outros de outra. Zaqueu foi, olha, ser dos meus. E quem foi este Mateus? Foi um dos 12 e foi o autor de um evangelho. Portanto, ele próprio está a escrever, contar o que lhe aconteceu com ele. Portanto, é alguém que nos depois resumiu a vida de Jesus para nós. Alguém muito importante. Portanto, os desígnios de Deus é este. Se calhar se fosse eu a dizer, olha, se fosse eu a escolher os discípulos de Jesus, nunca tinha escolhido aquele. Mas Jesus... Sabe porque o fez, não é? Ele é que sabe. Portanto, é também isto. Se Jesus te chamar, deixa-te chamar. E Jesus chama para muitas coisas. Neste caso foi, vem comigo. A palavra foi segue-me. E este segue-me, no contexto judaico, era muito... Portanto, talvez para nós não diga muito. Mas no contexto judaico era o mestre que tinha discípulos. E o discípulo aprendia com o mestre. Não ia para a universidade. Não. Aprendia vivendo com o mestre. Quando ele diz, segue-me, é o mesmo dizer, vem viver comigo para aprenderes como eu sou, como eu vivo, o que eu ensino, para depois tu ires ensinar aos outros. Portanto, é... E foi exatamente o que Mateus fez. E foi exatamente o que ele fez. Por isso ele seguiu. Portanto, deixou o seu projeto de vida e, de repente, acolheu a Cristo como mestre. E isso significou deixar as coisas que fazia, ir com o mestre... Para aprender com o mestre, ver e ouvir e trabalhar, estar com, para depois poder ser também mestre de outros ou Exatamente. Anunciador dos outros. E hoje continua a ser a mesma coisa. Quando Jesus disse segue-me, eu, por exemplo, o Senhor chamou-me para ser padre. É isto, segue-me, sigo ou não sigo? Segui. Não fui como Mateus foi logo, diz aqui. Segui logo. Eu tive ali umas lutas um bocado difíceis, mas depois lá fui. Mas o projeto é esse, o Senhor chama. Quando quer, para o que quer, ele é que sabe. Porquê é que eu estou a levar ao hospital? Foi eu que escolhi? Não fui. Não foi. Alguém mandou para cá. Questionamos-nos, não é? Porquê é que eu estou aqui neste sítio? Eu não escolhi para cá. Qualquer, agora, não é? Confio que o Senhor me chamou e o Senhor me enviou para aqui. E enviou-me como? Através do meu bispo. Pois eu entendo que se o bispo me diz, vai para ali, quem me está a dizer realmente é Cristo. Olha, através dele, Cristo está a dizer, confio-te este encargo. Agora, cuida Exatamente. deste rebanho, deste povo de Deus. E nessa missão tenta fazer o melhor possível. Claro, a gente não faz tudo bem. Ah, seu padre, está bem, olha, eu também digo uma coisa, é melhor misericórdia que sacrifício. Vamos também oferecer misericórdia e também de reconhecer que eu preciso de misericórdia. Quer dizer, a gente não faz tudo bem. Claro. E a gente às vezes até erra por ignorância, outras vezes somos por... humanos, não é verdade? Exatamente. Às vezes, olha, já não me apetece mais, já me cansei. Hoje estou mal disposto e dou aqui e levantei a voz mais que ao que devia. Todos temos os nossos dias, claro, não é? E os senhores padres também não são exceção, não é? Obviamente. Mas, isso sim, quando me dou conta, retomo o caminho. E quero retomar o caminho. Porque essa é a opção. É como Pedro. Pedro também negou o mestre. Arrependeu-se e foi para a frente. Marcos, que é o segundo evangelista, segundo, não era dos 12, mas segundo a tradição, estaria quando Jesus o prenderam. Quando prenderam Jesus, no Horto das Oliveiras, Marcos seria aquele, que vem lá no Evangelho, que agarraram pelo vestido, pela veste, e ele fugiu. Deixou a veste e fugiu. Teve medo, fugiu. Mas depois, lá voltou. Exatamente. E tornou-se em apóstolo, em discípulo do Senhor. É o que nós temos que fazer. Tem que ser impecável. Não é preciso ser impecável. É preciso ter coração reto. É preciso ser honesto. Isso sim. Tentarmos ser melhores. Não, e ser reto. É? Agora, o problema é que vemos um mundo muito complexo. Muito egoísta, não é? Seu ainda pai? Basta ver o que aconteceu ontem, estes dias. A barragem lá da Ucrânia. Então, explodiu a barragem. Os russos foram os ucranianos, como é que é? Quer dizer, ninguém é capaz de assumir nada. Fazemos o mal, culpamos o outro e vivemos assim. A vida é sempre tentar enganar o outro. E por isso é que diz, o melhor é a misericórdia. Misericórdia é amar o próximo, é a retidão, é ser justo e honesto. Isso é que é. Não temos cá com outras coisas. Portanto, o Mateus, que neste caso se me puserem no lugar de Mateus, também fui chamado, para uma missão especial. De seguir a Cristo. Seguir Cristo é ir com Cristo. Estar com Ele. Escutá-lo a Ele. Receber carinho dEle. Carinho no sentido do conforto do coração. É dEle. Já está. A gente consegue sempre. A gente consegue. Quando é preciso. Pronto, temos que ir. Olha, como faz bem de vez em quando ir passar uma mulher Fátima. Ou ir para o campo meditar um bocadinho. Ou entrar na igreja estar lá 2 horas. Isso recompensa, faz bem o interior. Nos retires, não é? E põe-nos outra vez no caminho. Diz aí, onde é que eu ando aqui meio perdido? Vamos lá ao sítio outra vez. E é o dinamismo em que nos queremos encontrar. É isso mesmo, Sr. Padre. Estamos a terminar o nosso programa. Temos sempre uma sugestão, desta vez direcionada aos mais novos, não é Sim, verdade? Sim, exatamente. Como estamos neste contexto de primeira comunhão, então é uma pequena música que é Jesus é meu amigo, mas neste caso até de... uma música brasileira, mas pronto, assim, também assim um bocadinho para crianças e que é também bonita, não é? E às vezes nós até aproveitamos músicas estrangeiras para depois a portuguesar ou Exatamente. Dizer em português. Então ficamos com esta música para as nossas crianças em memória da primeira comunhão destes dias. Exatamente, porque é um dia sempre tão marcante nas nossas vidas. Todos nós nos lembramos sempre do dia da nossa primeira comunhão. Vamos então ficar com esta sugestão do Sr. Padre António Loureiro. Jesus é meu amigo. Ficamos então com este bonito tema que nos foi aqui sugerido pelo Sr. Padre António. Estamos a chegar ao final do nosso programa, Sr. Padre. É isso. Então, agora também estamos num tempo de final de curso, final de aulas, final... Início de férias, não é? As férias. Pronto. Final da catequese. Exatamente. Também, não é? Exatamente. Será mais, mas será mais para o fim do mês. Uhum. Mas pronto, então, que seja uma boa semana para todos e que conhecemos que cada um, segundo os seus calendários, possa também usufruir de um merecido tempo de descanso. Seu Padre, muito obrigada pela sua presença aqui no nosso programa das Palavras de Esperança, com transmissão a 9 e 11 de junho. Nós voltamos num próximo programa. Sim, Seu Padre. Só mais uma última coisinha. Não esquecer que a Jornada Mundial da Juventude está às portas, e que nós iremos, já sabemos, que iremos receber cerca de 50 alemães e 120 espanhóis, mas precisamos de pelo menos 20 famílias de acolhimento. Então, a última palavra justamente é para, para casais, famílias, que ganhem coragem e disponibilidade, porque será uma alegria. É a recompensa de quem ama. Tenham, inscrevam-se para acolher. São ainda necessárias 20 famílias de acolhimento, pois que haja casais, famílias generosas, para na última semana de julho podermos acolher estes jovens da Alemanha ou de Espanha, uhum, que vêm estar connosco. Porque é uma partilha de vida, uma partilha de experiências, e talvez nós até os possamos ajudar bastante, porque penso que a família portuguesa, apesar de tudo, ainda está bastante, mais ou menos, pode ser ainda um exemplo e o contacto com pessoas que se respeitam, se amam, vivem, e depois também é interessante, porque nós somos aqui mais, não é tanto urbano, é mais, ainda que seja cidade, mas é assim um ambiente mais rural, não é? Grande cidade, não é? Grande cidade. Às vezes estas experiências são muito positivas e as pessoas podem levar coisas que as marquem para a vida, os jovens que vêm. E às vezes o estar em família ainda é mais importante quase que o estar em Lisboa com o Papa. Porque é a experiência pessoal, o contacto, a partilha, o afeto, ali o que acontece na casa. Portanto, eu penso que é muito importante, então, também o desafio para que possamos ainda inscrever-nos, para que todos os jovens que vêm, que eles querem mesmo uma família de acolhimento, possam ter uma família que os receba. Só para contextualizarmos, portanto, estão em falta 20 famílias de acolhimento. Exatamente. Quantas são necessárias no total? Ou quantas já estão inscritas? Portanto, são 170, portanto, teremos cerca de 40 inscritas. Quase, 40 inscritas, portanto, está a faltar... Na nossa unidade pastoral. Uhum. Pois o Cote tem mais, mas para nós, à volta, ainda nos faltam 20, para que todos possam ter uma família. Muito bem. Está bem. Sr. Padre, despedimos-nos então do nosso programa. Até para a semana. Muito obrigado. Uma boa semana também para todos. Ficamos então por aqui com este programa das Palavras de Esperança na Boa Nova. Palavras de Esperança, um novo espaço de comentário litúrgico na Rádio Boa Nova.